Olá, sejam bem-vindos a mais um InfoCast, o podcast de política e tecnologia do InfoProletários. Meu nome é João Gabriel e serei seu host durante esse episódio. Reconhecemos o 8 de março, também conhecido como Dia Internacional da Mulher, como um dia de luta, e portanto fizemos esse episódio que tem como tema os desafios de ser mulher e trabalhar na área de TI. Para tal, chamamos de volta a Fabi, integrante do InfoProletários e uma das participantes mais ativas do grupo, e duas convidadas, Nessa Guedes e Mona Motterly, que também possuem um podcast lá no É Pau É Pedra, formado pelos apoiadores do Anticast. Enquanto finalizávamos este episódio, foi noticiado a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes. Marielle era filiada ao PSOL e foi eleita vereadora pela cidade do Rio de Janeiro em 2016. Ela e o motorista foram executados na noite do dia 14 de março, com 9 tiros ao saírem de um evento político voltado para jovens mulheres negras. Dias antes, ela havia sido nomeada relatora da comissão que vai acompanhar a intervenção militar no Rio de Janeiro, e inclusive já havia denunciado as situações de violência policial que estavam ocorrendo. É infelizmente emblemático que no mês que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, vejamos uma militante mulher, preta, feminista, lésbica, sendo vítima de uma execução dessa forma. Marielle era uma das nossas, e assim como Marighella, foi morta covardemente a tiros dentro do carro. Mas a luta continua. Nós continuamos. E cada um dos responsáveis por perseguir a população preta e periférica desse país, por perseguir as mulheres, a população LGBT e por tirar os parcos direitos dos trabalhadores, cada um deles ainda há de pagar. Nós não vamos deixar barato. Marielle e Anderson estarão sempre presentes. 7654321. Bom, pessoal, estamos aqui hoje então para falar sobre mais um assunto bem importante para a área de TI. E hoje estamos com grandes convidadas aqui, porque é um podcast de certa forma especial, que remete ao nosso primeiro episódio, onde a gente falou de assédio tanto moral quanto sexual no ambiente de trabalho. Hoje nós vamos debater sobre a mulher na área de TI. E sim, de maneira tão abrangente quanto o título parece. Vamos falar aí, porque temos diversas visões aqui de como pode ser a mulher na área de TI. Então acho bem interessante a gente deixar realmente esse tema mais aberto por enquanto. E durante a conversa a gente focar, né, no que acharmos que é mais importante para cada uma. Hoje, então, temos três convidadas aqui, voltando a participar. Eu acho que é a primeira vez que temos o mesmo participante retornando aqui no InfoCast, que é a Fabi. Olá, Fabi, tudo bom? Oi, tudo bem? E aí, pessoal? Fabi, já integrante do InfoProletários, né, participou do nosso episódio de estreia. E temos aqui duas convidadas especiais, vindo diretamente de outro podcast, aliás. Então eu vou deixar que elas se apresentem aí e comentem também, né, o que elas fazem aí pela internet da vida. Temos aqui a Mona Lisa. Tudo bom, Mona? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mona Motterly, venho diretamente do Pergunta de Quinta. É, a gente tem o Saque Feminista e o Veg Responde, onde nós respondemos perguntas sobre feminismo e veganismo. E eu tô aqui hoje para falar sobre a minha inexperiência na área de TI. Eu tô entrando agora e tô aprendendo Python. É nóis. Beleza. E temos também a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Oi, tudo bom? É bem estranho alguém me chamar de Vanessa. Mas normalmente a galera do trabalho me chama de Vanessa, mas na vida, assim, me chama de Nessa. Então fechou, vai ser Nessa daqui em diante. Pode chamar de Nessa. Eu não sou de nenhum podcast oficialmente, tipo, eu participo muito do É Pau É Pedra, que é o spin-off dos ouvintes do podcast. Eventualmente no Saque Feminista, lá com a Mona. Talvez um dia no veganismo, não sei. Por enquanto só vegetarianismo. E você já trabalha na área, né? Sim, eu sou desenvolvedora já. Eu trabalho na área desde 2006, 2007, mais ou menos. Acho que a época que eu comecei o curso técnico foi entre 2006 e 2007. Eu nunca sei direito. Então já faz um bom tempo, né? Estamos em 2018, já faz mais de 10 anos. Já vi bastante coisa. E hoje eu moro na Suécia. Eu trabalho aqui. Eu trabalho com desenvolvimento web e atualmente eu sou desenvolvedora front-end. Numa consultoria. Eu já trabalhei em outras áreas dentro da TI, principalmente com infraestrutura no início. Já trabalhei até com hardware. E hoje eu trabalho na parte de web desenvolvimento, que ultimamente tem sido mais divertido, tem mais sofrimento. Legal. Fabi, você já deu uma. Já se apresentou brevemente no primeiro episódio, mas eu acho que nesse que a gente vai falar mais, vai focar mais nessa questão, né, da mulher na TI, acho que é legal você falar novamente sobre a sua área de atuação aí, como que. O que você faz no dia a dia? Legal, então eu tô há 7 anos na área de TI também, trabalho numa empresa de software aqui, né, de ERP, e tô no Infoproletários também desde o começo, já faz 1 ano e pouquinho aí que eu tô no Infoproletários também, e a gente precisa realmente organizar as mulheres da área, e a gente espera que esse podcast possa ajudar a gente a identificar os principais temas que a gente tem que criticar, e se organizar para confrontar também. Interessante isso, porque assim, no Infoproletários, desde o começo a gente tem já isso em mente, né, da importância da mulher na área de TI, até por saber aí, que historicamente as mulheres são importantes, né? A gente teve um filme bem interessante aí em 2017. Da NASA? Isso. Estrelas Além do Tempo? Estrelas Além do Tempo, exatamente. Que mostram bastante, né, como o papel da mulher aí no começo da informática, da área de TI em si, elas trabalhando nos servidores, nos mainframes. E sempre houve mulheres na área de TI, né? Apesar de muita gente achar que isso é um assunto atual, que é algo que as mulheres estão entrando na área de TI, mas é algo que historicamente a gente vai encontrar mulheres importantes que tiveram um papel histórico muito importante na área, mas como estamos na sociedade que nós estamos, né? Uma sociedade capitalista, machista, constantemente essas mulheres são apagadas, tanto na história quanto no dia a dia, né? Então, quando a gente procura estatísticas e sobre as mulheres, né? Estatísticas relacionando o gênero na área, o próprio Infoproletários, numa de nossas reuniões, a gente teve um susto, né, Fabi? Porque a gente achava que até a atuação das mulheres na área de TI era menor do que ela realmente é, estatisticamente falando. A gente tem muito mais mulheres trabalhando na área, chegando próximo a 50%, a metade. Metade, assim, eram 40 e alguma coisa, né, Fabi? Isso, chegava a cerca de 46%, né, de trabalhadores que são da área de TI, que são mulheres, estão em todas as partes, né, de programação a suporte. E aí a gente falou que a gente tomou um susto porque, assim, a gente achava que, como dentro da própria militância do Infoproletários a gente teve pouco contato com mulheres, a gente achava que isso era uma coisa normal, porque as mulheres ainda não estavam tanto no mercado. E, na verdade, elas estão aí desde sempre. Mas como ainda a gente é visto como você disse, assim, como a nossa diversidade, né? Eles colocam essa bandeira de diversidade para quando tem mulher na programação, para quando tem mulher no suporte, né? Quase para tirar uma foto e mostrar que é uma diversidade, né? Mas, na verdade, a gente já está aí há muito tempo, mas a gente continua sendo colocada dentro da área de TI como, olha, eu separei esse lugarzinho especial para você, tá? Que é mulher. Né, isso dentro da formação acadêmica, dentro dos cursos, durante o processo seletivo também de empregos, dentro do trabalho, seja no suporte, seja no desenvolvimento. As mulheres, por mais que elas estejam participando aí com praticamente 50% do trabalho, elas ainda não são as que são destacadas, né? Elas ainda são tratadas como uma cota, vamos dizer, né? Sim. Inclusive a primeira programadora, né, de computadores aí tida na história da computação e da informática é a Ada Lovelace, né? E não é algo que é tão, sei lá, famoso ou tão de conhecimento geral quanto várias outras pessoas, sei lá, quanto um Bill Gates da vida aí. É que, né? a gente sempre fala mais, porque as grandes figuras do passado da área de TI, elas têm não vou dizer bastante, né? Mas tem umas figuras bem significativas que são mulheres. Tem a Grace Hopper, tem a Ada Lovelace. Elas são mulheres que foram extremamente importantes para a história da programação em si. E atualmente, hoje, a gente não vê as pessoas falando de mulheres contemporâneas nossas, né? Pelo menos não nos últimos, sei lá. Aliás, eu vou me corrigir. Talvez nos últimos 5 anos isso tenha começado a mudar bastante. Mas antes disso, não tinha. Sei lá, no máximo se falava da Marissa Mayer, lá do Yahoo. E agora, ultimamente, tem se falado de outras pessoas. Então, eu acho que é uma coisa que é bom pontuar, assim. Sim. E como até a Fabi disse, essa invisibilização, né, acaba se estendendo não só pela história, mas como hoje em dia, né, no trabalho de vocês, e vocês podem dizer muito melhor que eu, hoje eu estou aqui só, tá, eu estou falando um pouco agora no começo, mas eu já vou parar de falar e vou passar a bola para vocês, só para introduzir o assunto. Porque é algo que a gente percebe. Que assim, para os proletários em si e para o movimento dos trabalhadores em geral, como um todo, o papel da mulher é extremamente importante. E a gente sentiu que a gente não tem tanto dessa participação feminina nesses espaços. E aí entra várias questões, né? Porque assim, muitas vezes as mulheres não se sentem à vontade em determinados espaços para poder conversar, mesmo os espaços ditos como progressistas, eu estou fazendo aspas com as mãos agora, porque existe, né, toda aquela questão do esquerdomacho, né, do cara desconstruidão, que ah não, a gente deixa a mulher falar, a gente vai dar o espaço, vai dar, né, como se a gente tivesse que dar espaço, né, e não compartilhar o espaço e tudo mais. E é algo que eu vejo no Infoproletários que a gente precisa melhorar, né? Que a gente precisa mostrar, porque assim, não é questão de você dar uma cota para mulheres entrar ou alguma coisa desse tipo. É que as mulheres já ocupam esse espaço, mas elas não estão aparecendo ou não estão tendo voz por algum motivo. No episódio anterior, por exemplo, do podcast, a gente fez um podcast sobre falando sobre DevOps. E não tinha nenhuma mulher participando. Bom, E então assim, a você gente correu me atrás. chama da próxima porque eu posso indicar várias mulheres para vários temas que vocês podem Olha vir aí. falar. Então, um meia-culpa agora, então, ao vivo, né? Ao vivaço. Porque assim, a gente até procurou. Eu tinha alguns contatos que as pessoas falaram que iam participar, de última hora não puderam participar e não rolou. Mas talvez. E muito provavelmente tenha sido preguiça nossa, de todos os participantes homens que estavam lá, de ter procurado mais, porque assim, não é possível que a gente não encontre se a gente realmente quiser, entendeu? Se a gente tivesse cancelado aquela gravação e deixado para gravar uma outra vez com mulheres, teria acontecido, mas por questão de agenda e tudo mais, a gente achou que, como a gente já grava uma vez só por mês, a gente não quis atrasar mais, acabou não Não, eu rolando. entendo a logística, Mas, eu só tô sim. pontuando aqui, Não, na mas. dúvida. Mas é uma real mesmo que acontece, assim, a gente às vezes acha que não é tão importante e é pra caramba. Então, assim, eu queria ver com vocês, talvez começar por esse ponto. O que que vocês acham que afasta as mulheres de ambientes, por exemplo, de discussão que deveriam ser mais diversos, incluindo todo mundo, e você acaba encontrando só homens falando sobre a mesma coisa sempre, assim. Agora eu juro que eu paro de falar. Então, eu posso começar? Começa, começa. Vai lá. Então, a gente tem ali o SAC Feminista, né, onde participam quase que unicamente mulheres. O podcast é todo feito por mulheres, é editado por uma mulher, é sempre mulheres que são convidadas, ou pessoas trans, ou pessoas não binárias. E no começo do cast eu tive muita dificuldade em conseguir que as participantes topassem gravar. E aí, era uma coisa que eu fiquei, cara, mas por que que eu não tô conseguindo fazer as meninas virem gravar comigo? E sendo que com os podcasts com homens era muito mais fácil. Eles sempre estavam topando. E aí eu percebi uma coisa que eu reproduzi já várias vezes e que eu percebi que as mulheres também estavam reproduzindo. Que é o seguinte, a gente não sente pertencimento. A gente não sente que é boa o suficiente para estar nesse local de fala, que tem informação, conteúdo suficiente para estar explanando e falando num podcast, por exemplo. Um homem é diferente, porque o homem ele é socializado de uma forma que ele percebe que todos os espaços lhe pertencem. E eu percebi muito isso quando teve um outro podcast sobre outro assunto, que eu tinha algum conhecimento, mas eu pensei, cara, eu vou deixar todo mundo ali no vácuo, fingir que eu não vi, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para participar desse cast. E aí chegou um cara que não tinha conhecimento nenhum, nunca tinha feito nada naquele sentido e quis participar do cast. E eu fiquei tipo, mano, o cara que não tem conhecimento nenhum acha que ele tá num ambiente que ele pode falar e que ele pode ser ouvido e que ele merece ser ouvido. E eu que tenho mais conhecimento que esse cara, tô achando que eu não sou capaz disso. Então tem muito essa coisa de que, como a gente sempre fala, vai falar de game? Ah, e o cara joga um LOL fim de semana, chama o cara pra gravar. Ah, não, mas se é a mina, ela tem que estar fazendo pós-doutorado em não sei o que de game. Saca? Então, tipo, tem muito disso da gente ter que se provar demais pra estar participando de alguma coisa. Não só mercado de trabalho, mas produzir conteúdo, pra falar em fórum, sabe? Todas essas questões, a gente tem muito que se provar. Inclusive, na minha área de experiência na TI, que é procurar emprego, você vê que, tipo, muitas vagas são oferecidas, mas que é difícil você encontrar. Existem várias empresas fazendo campanhas, tentando trazer mulheres para a equipe, mas como júnior, você vê pouca coisa. Então, tipo, eles querem uma profissional que já esteja com mais experiência, que tenha mais coisa pronta. É difícil ter esse investimento, pelo menos é o que eu sinto, de ter esse investimento em uma mulher para começar dentro, para crescer dentro de uma carreira a partir do zero, entendeu? Lá no meu trabalho tem também essa questão de eu observar assim, né, as contratações de mulheres. Você vê que realmente elas acabam sendo mais qualificadas que alguns outros homens que foram contratados, né? Só que o espaço de tempo entre elas conseguirem ter um destaque lá dentro e um cara menos qualificado também foi muito diferente, sabe? Que foi algo assim que... E aí eu acho que tem também um lance que a gente, nós mulheres, não temos o costume, que os homens são acostumados a fazer, mas eu acho que também é criado dentro do ambiente do próprio trabalho essa intimidação, que é o lance assim, tipo, ah, eu não vou, sabe, ficar me gabando, eu não vou pedir pra ser reconhecida por esse trabalho, né? E aí é bem claro você ver isso no ambiente de trabalho, na área de TI, assim, mulheres que são realmente bem mais qualificadas, mas tem essa timidez de achar que, não, eu vou ser reconhecida um dia, então eu não vou pedir, enquanto os outros caras ficam pedindo e até, de repente, nem são tão bons quanto eles, né? Mas é o espaço que as empresas dão. Fato, acontece bastante. Cara, foi super bom ter escutado esse parecer da Mona aí, porque é uma coisa que... da qual me dei conta há muito tempo atrás, e eu achava que as coisas tinham mudado. Talvez não tenha mudado tanto quanto eu imaginei. Mas eu lembro, na época que eu entrei no curso técnico, eu fiz técnico em redes de computadores. Eu era a única mulher. Na verdade, quando eu entrei, tinham eu e mais duas meninas na turma, e nós éramos a única da escola inteira, da escola técnica, as únicas mulheres, durante o turno diurno. No final do primeiro semestre, era só eu. E aí, cara, eu lembro que eu me achava a maior brother, assim, de todos os caras e tal. Tipo, todo mundo era meu amigo e etc. E a gente falava sobre qualquer coisa. Até que um dia tiraram uma foto da minha turma, e eu vi a foto depois. E aí, vendo a foto, eu me toquei o quanto eu destoava de todo mundo na foto. Tipo, eu era a primeira coisa que você olhava. Não era porque eu tava olhando eu mesma na foto, mas era muito aparente, sabe? Todos os meninos pareciam iguais, todos eles eram homens brancos, tipo, sabe? E pra variar, tipo, eu sou de Porto Alegre, então era inverno quando tiraram a foto, tava todo mundo de casaco preto, sabe? E aí tava eu lá de cabelo comprido, vermelho, casaco colorido. Então, assim, não só pelo estilo, né? Mas, assim, visivelmente tinha apenas uma mulher na foto. E aí eu lembro daqui o quanto aquilo me chocou, sabe? Eu fiquei muito chocada de ver. E aí depois aconteceram alguns episódios que meus colegas me contaram de dias que casualmente eu não estava presente. E aí aquilo foi meio que dando, assim, foi como se fosse a vida dando vários tapas na minha cara, assim. Tipo, meu, você não é tão legal quanto você pensa. Foi a primeira coisa que eu senti. E dois, você não pertence a esse espaço da maneira que você pensava. E aquilo me fez sentir muito mal. E aí foi bem na época que eu tava procurando estágio. E aí eu fui, fiz o primeiro estágio, e eu lembro que o meu chefe na época estava super feliz que eu era a primeira menina a trabalhar na parte de infraestrutura lá com eles, e aí eu ia levantava, eu carregava aquelas impressora matricial sozinha, me ofereciam ajuda, não queria, e ficava consertando o computador. Mas enfim, voltando à pauta. Eu lembro quando eu saí de Porto Alegre e fui para São Paulo, alguns anos depois disso, eu já tava com 21, tava numa época que eu tava descrente da área de TI, tá? Eu tava cansada, simplesmente. Chegou uma hora que eu tava desgastada e eu nem sabia exatamente que era por causa disso, sabe? Do desgaste de vários pequenos episódios, assim, que, sabe assim, quando tem coisinhas tão pequenas que você não pode apontar, mas que elas todas juntas. Conseguem te fazer um efeito? Então acontecia esse tipo de coisa, sabe? Eu lembro de no último emprego que eu tava lá, em Porto Alegre, numa empresa de desenvolvimento de software, teve um dia que eu tive uma reunião com o chefe. Eu entrei lá, foi o último estágio que eu peguei, foi nessa empresa, e aí depois eu fui contratado, então fiquei lá um tempo. E ele falou pra mim uma coisa que me marcou muito, que ele falou que ele. Eu tava reclamando que uma pessoa não tava fazendo uma coisa X, uma pessoa que tava no mesmo nível que eu, e eu precisava que essa pessoa tivesse esse desempenho pra que a gente poder trabalhar junto, porque senão eu tava me sobrecarregando. E aí ele falou pra mim assim: Ah, nem todo mundo é estrelinha que nem você, nem todo mundo precisa ser estrelinha assim pra aparecer. Tipo, eu fiquei pensando assim, cara, eles devem achar que eu me acho a última bolachinha do pacote, assim, sabe? Que eu sou tipo. Sei lá, a melhor de todas. E não é isso, sabe? Inclusive, o contrário. Eu sempre achei que eu era a pior pessoa do time, sabe? Tipo, a mais atrás. Então, eu tava sempre correndo atrás das coisas e tal. E foi aí que eu descobri que, na verdade, não. Tipo, na verdade, eu tava bem lá na frente do resto, mas eu me botava para baixo porque eu sempre achava que eu não pertencia àquele lugar. Então, isso mexe muito com a gente por dentro, sabe? Como autoestima e tal. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu tava tentando, largar um pouco da área de TI. E eu fui para a área de gerenciamento de projetos. E eu fui trabalhar nessa área lá. Mas, cara, a tecnologia é uma coisa muito forte em mim, uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu sou muito apaixonada. Eu não conseguia não fazer nada relacionado. Então, eu fazia coisas no meu tempo livre. E entrei nessa onda aí de largar a TI, mas não largar ao mesmo tempo, eu acabei entrando num hacker clube, no Garoa Hacker Space, lá em São Paulo. Que eu já trabalhava com software livre fazia um tempo, sempre gostei muito. Eu conheci a galera do Garoa por causa do pessoal do software livre. E é um espaço, para quem não sabe, o Hackerspace é um espaço onde você vai para criar projetos em conjunto com outras pessoas. É um espaço compartilhado que é sustentado pelos Ah, membros. não é um espaço para hackear as pessoas? Não, não é um espaço para hackear as pessoas. Muito embora receba-se muitos e-mails assim: como é que eu faço para entrar no Facebook da minha namorada? Enfim. Ah, não, um projeto para você criar coisas, né? É como, acho que hoje em dia o conceito de makerspace é mais comum para as pessoas. O hackerspace é como se fosse um makerspace, só que ele não te cobra dinheiro, digamos assim, numa prática assim. Eu tinha uma explicação melhor na época que eu participava, mas eu esqueci agora. As pessoas perguntavam muito, né? Mas aí, voltando às vacas magras, quando eu entrei lá no Garoa, também, acho que tinha, tipo, sei lá, 150 participantes na época. Tinham duas meninas. Eu entrei e somos três, né? Só que, assim, as outras duas meninas, elas não eram programadoras. Elas eram curiosas e tal. Estavam aprendendo as coisas também. Aí eu entrei lá e eu lembro de que tinha algumas oficinas de Arduino e outras coisas de eletrônica e tal. E eu não tinha nenhum interesse em eletrônica, Arduino, nem nada. Quer dizer, tinha curiosidade, assim, mas eu não tinha interesse de fazer nada com isso, sabe? Eu só queria saber o que que era e acabou. E aí eu percebi que quando a gente fazia eventos no Garoa e tinha pessoas de fora vindo conhecer o Hackerspace, que era os eventos onde a gente acabava conhecendo os futuros sócios do clube, porque as pessoas que vinham lá conhecer gostavam e acabavam ficando, entendeu? Entravam numa atividade fixa e iam ficando. Eu percebi que vinha muita mulher, assim, muita não, mas comparado no número de mulheres que a gente tinha lá fixo, né? É sempre mais, né? Então vinham essas meninas, elas participavam das oficinas, mas elas nunca voltavam. E eu não entendia por que que elas não voltavam. E aí eu comecei a observar e conversar com outras mulheres sobre isso, e aí eu senti que era uma coisa de representatividade. Porque muitas delas vinham, mas elas eram sempre tipo as únicas mulheres na oficina que elas estavam participando, entendeu? Foi aí que eu descobri que a representatividade é uma coisa muito importante em qualquer área, né? E na nossa principalmente, porque muita gente entra na nossa área. Sim, né? Você vai chegar lá, Hã? não tem ninguém igual a você, você vai falar, mano, não pertenço aqui, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu comecei a ir em várias oficinas que eu não estava nem um pouco a fim de ir, mas porque eu sabia que se eu tivesse lá e se eu participasse, se eu mostrasse que eu fazia parte daquele clube, que eu conhecia os meninos que estavam ali dando, ministrando as coisas, e eu também ministrei alguns cursos, sabe? Eu senti que aquilo era importante. E aí foi legal, assim, foi uma experiência bacana. E aí foi aí que eu me toquei que eu precisava voltar para a área de TI também, e tal, acabei voltando algum tempo depois. É, teve um ponto que eu achei legal que você falou, que, por exemplo, quando você lembra que o seu chefe chamou de estrelinha, né? Ou algo do tipo. Tem uma coisa que é muito irritante que acontece, assim, na hora de TI, é a falta do reconhecimento do trabalho, né, da mulher também, né? É lógico que a gente, assim, que é mais feminista, a gente tenta notar isso, né? A gente também tenta ver será que eu não estou vendo com véu, feminista, né? A gente tenta não ver, mas é impressionante. Por exemplo, se você é uma mulher. E você vai lá e dá uma dura em alguém, é horrível, né? Até a Daniela Andrade falou no nosso outro podcast, né? Aí vão chamar você de mal amada, falar que você tá de TPM. Nunca é porque você está se preocupando com o seu trabalho. Você está se preocupando para todo mundo fazer o trabalho bem feito. E se é um homem, é normal eles terem essa postura, É né? verdade. Cria-se esse estigma ao redor da mulher, que a mulher. Ela sempre tem que ser, né, tipo, delicada. Eles vão fazendo isso mesmo exatamente para cada vez mais irem mantendo a gente, assim, num desconforto e, assim, achando que a gente tá lá, assim, por, nossa, por diversidade mesmo, né? Ou qualquer coisa e não é realmente pelo mérito e até para reconhecer. Isso dentro da área de suporte, né, que eu já trabalhei bastante nessa área, você vê, por exemplo, uma coisa bem irritante, tipo, você alcança um determinado patamar lá, um determinado nível de hierarquia. E aí as pessoas, as outros trabalhadores lá do suporte, eles têm que se dirigir a você para saber de alguma coisa. Só que até isso eles fazem pouco, né? Eles se dirigem a um homem. Por mais que você que tenha que responder aquilo, você que defina aquele processo, né? Eles vão lá meio que tipo, ah, vamos fazer assim, tipo, ah, nem precisa ler o que tá escrito, só assina aqui, sabe? É algo que é Que bem. chato, velho. Sim, né? E até mesmo cliente mesmo, né? Já vi cliente, o amor, eu quero falar com quem resolve. Eu falo assim: olha, meu nome é Fabiana, não é meu amor, e quem resolve sou eu mesma, entendeu? Porque durante todo o período de trabalho, a gente sempre é lembrada de que nós somos mulheres e sempre somos lembradas que a gente não é bem-vinda, né? Só que a gente continua gerando tanto lucro quanto, possivelmente criando soluções muito interessantes, né? E falam, até fizeram algumas análises que falam que a linha de programação das mulheres é mais limpa, né? Vem com mais qualidade, né? Tudo bem que pesquisas a gente tem que, né, também ver exatamente, né? Mas, enfim, a gente tem que identificar que essas coisas não são uma coisa que acontece, por exemplo, com você, que, meu, vem de Porto Alegre, veio de São Paulo, que é uma mulher branca, acontece comigo, que sou uma mulher negra, acontece com uma pessoa que está dentro de um processo de entrar no. Então, assim, são ataques que são feitos diretamente a todas nós mulheres dentro da área de TI, e que é extremamente necessário que a gente, como você fez essa militância de, ah, vou começar aí só para começar a aparecer. A gente tem realmente que pegar e se organizar mesmo, de uma forma que a gente começa a se impor mesmo nesses espaços. E como é coletivo esse ataque, a gente também tem que pensar em se mobilizar coletivamente também, né? Ajudar umas Sim. às outras. Eu tenho uma pergunta para te fazer, especificamente já que você está trabalhando já faz uns anos na área. Você não sente um cansaço às vezes de ter que estar tá matando no peito o tempo todo? Ah, sim, bastante. É, eu já no final do ano passado foi bem difícil. Me colocaram lá para fazer um monte de coisas assim. E aí, tipo, sem ter, né, aquele reconhecimento devido, aí cheguei a fazer, fui no psicólogo, tudo assim. Foi um período que eu fiquei bem deprimida mesmo, porque é muito chato, assim, é muito cansativo. Você sempre tá lá e ser vista como, ah, você já ganha bem. Às vezes a gente não quer resistir, né? Só quer existir. Exato, exato. Não precisaria, não tem que ser tão difícil, né? Não, cara, é muito. Cara, isso é muito chato, cara, porque assim, eu tive dois rebotes, esse tipo de coisa na carreira até hoje. A primeira foi esse momento da minha vida que eu quis me afastar da TI, de certa maneira, que afastado um tempinho. E a segunda foi quando eu mudei pra cá, pra Suécia, em 2015, que foi assim, no não me afastei da área de TI, mas eu me afastei de qualquer atividade relacionada a mulheres da TI, porque eu tava tão cansada, esse tipo de coisa que a gente tá fazendo agora, tipo podcast e tal, eu tava tão cansada de fazer essas coisas e de falar disso desde dos meus 16, 17 anos, quando eu comecei, sabe? Que eu falei assim, cara, tipo, sei lá, tô cansada, não aguento mais, sabe? Eu não quero mais lidar com isso, eu não quero mais falar sobre isso. Tipo, a minha carreira não é só isso, eu quero falar sobre outras coisas, eu quero fazer outras coisas. É, ou não quero falar nada, sabe? Eu quero só ser eu, Vanessa, fazer meu trabalho aqui, ficar na boa, sabe? É, por isso que a gente tem que estar junto, porque eu realmente acho que a militância, a gente tem que fazer um rodízio entre nós, né? É cansativa. É cansativo. Eu tenho dois filhos ainda, então, tipo, nossa, são vários papéis que você se sobrecarrega, nossa, então a gente precisa uma das outras mesmo, porque senão passa mal, tem que sair, tomar uma breja de vez em quando. Sim. Cara, senão teve uma época que estavam chamando eu e umas amigas minhas lá de São Paulo o tempo todo em todos os eventos e tal, principalmente de front-end e tal, pra falar. E sempre era uma coisa assim, tipo, as pessoas não escreviam pra mim, assim, mandar um e-mail, assim, ah, você quer participar do evento tal, não sei o quê, a gente te oferece tal e tal benefício, né? Eles não me pediam pra falar sobre o meu trabalho. Eles me pediam pra ir lá pra falar sobre mulheres na TI. Ad infinitum, sabe? Tipo, forever. E, cara, é muito chato e, assim, chegou uma hora que a gente comentava, eu e as meninas, que a gente sempre acabava entrando nas coisas pela cota buceta. Nossa. Porque foi o termo que a gente encontrou entre a gente pra fazer piada com isso, sabe? Acho que é a primeira vez que eu falo isso publicamente. E, cara, assim, a gente ria, mas era pra chorar, sabe? Tipo, enfim. É, mas inclusive, assim, ó. Desculpa te cortar, Anissa. É porque vocês estavam falando isso. Eu lembrei de uma entrevista que eu vi com a Carol Conca. E ela falando assim: meu, a galera me chama pra dar entrevista, pra gravar no celular. Ah, sobre o que você ia falar? Ah, sobre feminismo, sobre mulher negra, isso e aquilo. E aí, tipo, tudo que é relacionado a ela tem que envolver ser feminista, ou ser negra, ou ser mulher. E aí, tipo, cara, você é outras coisas além disso, né? Isso é muito cansativo. E ficar muito, assim, ficar repetindo argumentação que a gente já teve 1 milhão de vezes, cara, torna o nosso discurso colérico, porque você já não aguenta mais falar daquele assunto pra você, isso já é água passada, já é um negócio batido. E a galera tá começando a pensar nisso agora, e aí quer que você fale toda vez a mesma coisa? É muito complicado. Exatamente. Aí, quando eu comecei a reclamar sobre isso, as pessoas vinham e falavam, tá, então faz uma palestra técnica. Só que, cara, sei lá, não tô inovando em porra nenhuma esse ano, eu tô só sendo uma programadora feijão com arroz, eu não criei um framework, eu não sou especialista no XPTO, sabe? Eu tô só aqui trabalhando na minha, sabe? Mas as pessoas precisavam ter uma mulher falando alguma coisa. Eu falei, meu, cara, procurem direito, sabe? Porque é muito fácil pra eles, só porque todo mundo, na época, tipo assim, era tipo um telefone sem fio, sei lá, um perguntava pro outro quem conhecia o quê, normalmente alguém já tinha me visto em outro evento, e aí falava, entendeu? Ou outra amiga minha que talvez seja mais conhecida, enfim, não que eu seja conhecida, enfim, mas assim, no nicho ali naquela época, em São Paulo, enfim. E aí ficava sempre as mesmas pessoas, os mesmos assuntos, isso acontece também em geral, no, depende do gênero, né, nos eventos, mas o que eu queria dizer é que, tipo, nesse caso era bem cansativo. Só um parênteses. Cara, eu participei ano passado do Women Development Summit, que foi um encontro de mulheres desenvolvedoras em São Paulo, que foi feito na Melicidade. E aí foi muito surpreendente, muito rico, porque tiveram várias palestras durante o dia inteiro falando sobre diversas coisas, falando sobre framework, bootstrap, falando sobre inteligência artificial, várias mulheres palestrando. E, tipo, não era sobre, nossa, somos mulheres TI. Uhum. Claro que tinha essa bandeira levantada o tempo todo, mas a gente tava falando sobre TI, só isso, saca? É muito mágico a gente poder, tipo, ver que as palestrantes estavam subindo no palco, não só pra ser uma mulher na área de TI, era pra ser uma profissional de TI falando sobre TI, só isso. Sim. É, tem, na verdade, essa estratégia que tá tendo, várias empresas estão tendo, tanto em relação às mulheres quanto aos LGBTs, principalmente aos trans, deles pegarem assim e falarem assim, nossa, olha, a gente vai deixar essa pessoa trabalhar aqui, né? Mesmo, né, sendo sobre aquelas condições, assim, né, de trabalho bem suspeitas, né? Uhum. Que na área de TI todo mundo sofre, né? Virar à noite, essas coisas, né? Trabalhar assim, ah, vou pedir uma pizza, um Red Bull, né? Enfim, mas aí eles colocam e eles falam uma coisa que eu acho, eu vi, na verdade, recentemente esse discurso, falando assim, ah, tipo, Eu me sinto respeitada como mulher, eu me sinto respeitada sendo uma pessoa trans no, nesse trabalho. É, isso é a mesma coisa que um feminista, a gente estava falando, né, anteriormente, que um homem fala assim: ah, eu lavo a louça em casa e querer aplauso. Porque, assim, as empresas elas têm que dar um lugar seguro para a mulher e para a pessoa trans trabalhar. A gente não tem que falar para, nossa, essa empresa é diferenciada, essa empresa é isso, essa é aquilo. É E eles obrigação, né? estão usando. Exato, todas as empresas têm a obrigação de gerar, de ter ambientes saudáveis para todos. E a gente sabe que dentro, entre as relações interpessoais, ainda tem coisas bem absurdas, né? De piadas sexistas, né? Com a mulher do lado, entendeu? Tipo, né, não deveria nem ter porque não deveria achar graça, mas você tá do lado da pessoa, do homem, e começa a piada sexista ou homofóbica. Então, Sim. assim, eles fazem todo esse, ah, vamos fazer um evento e vamos chamar a nossa funcionária aqui que é mulher. Olha que legal, mulher na arte tem. Então, é uma tática que eles têm para atrair até outras mulheres e colocar algumas em destaque, só que elas vão entrando ainda dentro de um nicho que ainda exatamente igual a Mona estava falando sobre como vai ser muito cobrada, mas mesmo assim vai ser colocada numa posição júnior. Só que é uma empresa que ela vai se sentir bem porque ela é mulher. Então, você vai ter um ambiente de trabalho legal. Então, não importa você começar ganhando pouco, né? Então, é uma tática que as empresas têm usado, né? Que são muito Difícil. inovadoras na forma de você explorar trabalho alheio que tem. E eles estão atingindo bastante o público feminino dessa forma, né? E acaba trazendo essas confusões aí. É, achei muito, muito rica a fala das três, assim, sobre esse assunto, porque é aquela coisa, é um assunto super batido que todo mundo, todo homem já deveria ter um mínimo de noção sobre, mas ao mesmo tempo, na realidade, na materialidade da coisa, a gente sabe que não é. E aí vocês se veem na necessidade de ter que tocar esse assunto frequentemente. Eu aposto que se eu entrar no Facebook de cada uma de vocês aí e pegar algum assunto que vocês falaram, algum assunto mais polêmico nessas últimas semanas. Nesses últimos dias, vai ter um monte de homem querendo discutir com vocês e tentar explicar para vocês né, sobre coisas que vocês têm mais conhecimento do que eles sobre isso. Só que, assim, infelizmente, a gente acaba também não podendo deixar isso de lado. E aí entra essa questão do cansaço de vocês, né? Porque eu imagino que seja como você tá dando soco e ponta de faca, né? Para vocês é algo que é óbvio, né, que é o mínimo do que a outra pessoa tem que ter é respeito e empatia, né? E vocês terem que estar realizando o mesmo discurso toda vez. Por exemplo, esse próprio podcast, né? Ele não deveria existir, mas ele existe pela necessidade de que as pessoas, os trabalhadores da área de TI consigam entender o papel da mulher ali, né? O que, sei lá, o mínimo que você tem que fazer, que é respeitar a amiguinha do lado, né? É, você não assediar a amiguinha. Então, assim, para muita gente, uma coisa que eu achei legal que a Mona falou é esse lance de que o nosso discurso ele se torna até colérico por causa disso. Não tem como não ser, né? Se você tem que repetir isso toda vez e falar a mesma coisa toda hora, aí chega um cara e vai e sei lá, ele acha que porque ele não sabia sobre um assunto, deveriam ter explicado e mastigado tudo certinho para ele, sendo que ele esquece que vocês estão falando sobre isso há anos já. E aí ele exige que sejam super pacientes, qualquer levantada de voz ou alguma coisa mais ríspida que seja respondido para ele já chama de histérica. Então, eu achei bem interessante essa visão de vocês sobre esse assunto, que não Sim, deveria nem existir, né? isso é que nem, tipo, eu sou vegana, e aí toda vez, cara, às vezes só quer comer a sua alface em paz, entendeu? E aí vai chegar alguém e fala, mas e as proteínas? Aí você fala, meu, não tem problema de proteína numa dieta vegana ou vegetariana, tá tudo certo. Não, mas me passa link, me dando aqui as informações nutricionais. Fala, mano, vai no nutricionista, procura no Google, tá ligado? Eu não sou o Google. Tipo, meu, só me deixa em paz. É, esse negócio de vocês terem que ficar como posso dizer, toda vez vocês têm que se superar ou se mostrar melhor do que, sei lá, o colega que é homem e que está no trabalho com vocês. E existem vários pesos que são cobrados da mulher o tempo todo. Não só o peso tipo, profissional, de você ter que provar o seu valor profissional dentro daquilo que você está fazendo, mas existem outros pesos que vêm com o fato único e exclusivamente de você ser mulher. Eu costumava antigamente a pensar que esse negócio de padrão de beleza era uma bobagem, porque existe padrão de beleza para mulher, mas também existe para homem. Até que um belo dia eu estava aqui, eu não tenho costume de ver TV, e eu fui almoçar em casa e meus pais estavam assistindo um programa sobre futebol. E nesse programa sobre futebol, eu já devo até ter comentado essa história em outro cast, ele tem uma única mulher e alguns homens comentando sobre futebol. E aí, em um dado momento, um dos caras falou, nossa, achei muito interessante isso que essa moça falou aqui, que acho que é Renata Fã o nome dela. Que a Renata falou, você não acha fulano? Aí o fulano chegou e falou, primeiramente quero dizer que ela tá muito bonita nesse vestido. Eu falei, meu, ninguém tá discutindo a aparência de nenhum dos caras. Mas a mulher, pra estar ali, ela teve que ser uma supermodelo. Uhum. Então, tipo, sabe, tem várias coisas que são cobradas da gente o tempo inteiro que impedem a gente chegar em vários lugares, são coisas que não tem nada a ver com o que a gente vai fazer. Sabe? E é a mesma coisa de, tipo, não poder aceitar, como a Fabi tava falando, quando uma mulher é mais rígida ou cobre falar que, porra, esse negócio de falar que a gente tá braba, a gente tá de TPM, é o fim da picada. Eu não aguento mais! Esse papo de TPM tem que acabar! Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é horrível mesmo. Em todos os assuntos, né? Eu tenho até uma teoria, na verdade, que assim, então, tô de TPM, vou resolver todos os assuntos, então, aproveitar a minha TPM, vou resolver todos os assuntos. Vou ser grossa com todo mundo. Então, se tá devendo pra mim, se prepara, né? Porque, já que dão esse estigma, né? Assim, então, amigo, ó, qualquer coisa, tô de TPM, então, eu é isso? Vou confessar uma... Já pega e joga o absorvente na cara. Vou confessar uma, tá? Mas vocês podem arrancar minha carteirinha de feminista agora. Mas eu acho que esse assunto de TPM tem que acabar. As pessoas têm que parar de falar que fulaninha fez alguma coisa porque ela é de TPM, não sei o quê. Vou fazer um comentário meu, que é... Eu vou dizer que eu aproveito quando eu tô de TPM pra pistolar. Mas, tá, é um dia que é o dia da pistolagem, assim. Quem ficou pisando no meu calo, assim, o mês inteiro, é aquele dia o dia. Mas eu não fico falando, entendeu? É o dia que lá em casa os moleques lavam um prato, entendeu? Ah, você tem que lavar todo dia, ué. Vai arrumar a casa, vai fazer tudo, moleque, vai. É hoje. Mas assim, dentro da área do trabalho, assim, eu só acho que a gente tem a questão do machismo como num todo. Mas eu acho que as empresas, eu realmente queria pautar um pouquinho isso. Porque assim, as empresas realmente se apropriam, realmente, dessa questão do patriarcado, do machismo, né? De diversas formas mesmo, para poder gerar mais lucro mesmo, assim. Eu acho que eles poderiam, sim, né, dentro das empresas, eles poderiam... Não, a gente, de repente, poderia não estar aqui falando sobre mulheres na área de TI, mas a gente está tendo que falar porque foi uma estratégia usada pelas empresas de TI para conseguirem ter funcionários que fossem mais eficientes por um preço menor, que é o que acontece. A gente teve nas estatísticas que a gente viu também, a gente fez teve uma reunião do Info, né, recentemente, que a gente fez uma análise com dados do Diese, e a gente viu, assim, que, tipo, existe uma diferença significativa em quanto ganha a mulher, né? Então, a gente tá lá, 46% no mercado da área de TI, né, estamos participando ativamente dessa profissão, né, mas a gente nós ganhamos mesmo, menos. Então, você imagina que essas empresas, elas continuam reproduzindo essas situações de desconforto para a mulher dentro da área de TI, da questão de manter ela em cargos baixos, mas sobrecarregados, né? Exatamente para eles conseguirem realmente aumentar o lucro. Assim, é um interesse que, além, eles se utilizam do machismo para fins lucrativos, vamos dizer, né? E assim, a gente tem que entender que, volto a dizer, por mais cansativo que seja, é por isso que a gente precisa estar junto nisso, né? Então, a gente tem que, para conseguir, né? Inclusive, assim, as mulheres dentro das empresas ajudando as mulheres dentro da empresa. A gente tem que se cuidar. Exatamente. A gente tem que cuidar uma da outra e a gente tem que ser amiga uma da outra, de verdade. Porque o momento que a outra mulher conquista coisas, conquista espaço, vai pra frente, ela tá... abrindo mato pra gente, a gente tá indo atrás, entendeu? Então, assim, carpindo lote, sabe? Isso mesmo. Então, Isso é importante. Cara, eu acho isso uma das melhores coisas do feminismo, é trazer essa amizade entre as mulheres e destruir de vez esse lance de competitividade que a gente sempre teve que ter, assim, como o nosso default, né? De olhar para uma mulher e ver uma inimiga, ou ver, tipo, a feminilidade em si e reproduzir ela em outra mulher para poder ver como inimiga, sabe? Tipo, já deu. E aí a gente ajudando uma outra e dando a mão uma pra outra é muito, sim, muito da hora. De fato. Tem as situações, por exemplo, né, de... Tinha uma época, não sei se vocês eram dessa época ainda, aliás, 2006, você falou, né, Nissa? Eu acho que você era. Que é, fala assim, menina da arte aí é tudo feia, né? Só que... Nossa, não, né? Esquecido. As mulheres são mulheres. As... Gente, faz muito elas tempo. Podem, tipo, se... Elas podem, tipo... Elas podem, tipo, ser, assim, de repente, mais do seu gosto ou não, mas isso não tem nada, não importa nem um pouco pra você. Então, e existe essa questão, né? Tipo, lá, por exemplo, eu vejo lá no trabalho também, você entra uma menina bonita num ambiente cheio de homens, então já rola aquele negócio, você tem namorado, sabe? Os caras já vão querer tentar arranjar casamento dentro da empresa, que é uma coisa ridícula, né? Ai, gente. Mano, é muito chato isso. A ética mandou beijos, né? É, então, tipo, vamos tentar arranjar... Ah, que legal, porque, porra, a menina que trabalha em TI... Ah, tá ali pra arranjar um namorado. Pô, amigo, numa boa, sabe? Tipo, não. E é impressionante que a gente sempre tá errada, né? Porque se só tem mina fé, as meninas de TI são fé. Porque daí se a menina... se a menina bonita, não sei o que tá querendo. Ai, gente, a gente tá sempre errado. A nossa aparência não era pra ser um assunto ali. Entendeu? A aparência do cara nunca é um assunto na profissão dele, quando não envolve isso. Por que que mulher tem que sempre ser? É sempre assim. Que saco! Sabe que assim, tem o podcast Star Talk, que é com o Neil deGrasse Tyson, e ele chamou uma vez duas meninas, na verdade foi uma só delas, mas são duas mulheres que são donas de uma marca de roupa que faz roupas com estampas de galáxias, supernovas e etc. E aí elas estavam falando sobre esse lance de você ter uma diminuição de tudo aquilo que é feminino. Então, elas são cientistas, claro, e aí elas falaram que, meu, se você é um homem cientista e você gosta, sei lá, de basquete, de futebol, e você sabe todos os nomes das pessoas da seleção, sei lá, e tudo o que aconteceu no mundo do futebol, beleza, suave. Agora, se você é mulher e se interessa por moda, quer tá, sei lá, whatever, aí você não pode. Porque você tá sendo muito, muito superficial e você tá, devia tá fazendo ciência e você tá fazendo roupa, saca? Então, tipo, meu, mano. E aí, esse lance de ser mulher é você perder sempre. Porque é exigido de você que você esteja sempre bonita e não sei o que, não sei o quê. E aí você vai lá e faz acontecer pra você tá dentro desse quadradinho que coloca uma mulher. Aí você é fútil, aí você perde muito tempo com essas bobagens e não tá programando. Ah, meu. E uma coisa que eu acho importante falar diretamente pro ouvinte homem, trabalhador de TI, que chegou até aqui, né? Que não ficou com raivinha de ouvir mulher falando e acha que tá todo mundo errado. É importante, porque assim... Provavelmente, se ele tá ouvindo um podcast do Infoproletários, ele tem toda a questão, provavelmente, né? Toda a questão de classe trabalhadora já na cabeça, né? Ele entende a solidariedade de classe que deve existir. E aí, quando vocês falaram, por exemplo, da solidariedade entre as mulheres, eu já imagino, porque eu já vi alguns por aí, que eles possam estar pensando de, mas não deve ser só entre as mulheres, deve ser entre todos nós e tudo mais. Beleza, amigo. Mas pense o seguinte, não adianta você fazer um clubinho e reunir seus amigos marxistas, anarquistas, ou o que quer que seja, para pensar na revolução, enquanto você deixa a esposa lavando roupa e lavando louça e arrumando a casa, entendeu? Não é... Enquanto não dá lugar de fala para a mulher que aparece na reunião. Pois é. Não é isso que vai derrubar o capitalismo, ou que vai fortalecer um movimento de organização sindical, ou o que quer que seja. O que você precisa entender, e é para isso que esse podcast está sendo feito, e como as meninas daqui já disseram que nem deveria existir, mas precisa, porque a gente sabe que ainda existem pessoas assim, é que, óbvio, que a solidariedade de classe deve ser com todos os trabalhadores. Mas provavelmente, e assim, eu não vou nem sugerir que você não está sendo solidário com outra mulher. Estatisticamente, a gente vê que isso não acontece. Estatisticamente, a gente vê onde as mulheres estão posicionadas na questão do trabalho e na sociedade como um todo, e na carga a mais que existe, né? Que nem a Fabi estava falando. Ela não tem que se preocupar só em ser uma boa trabalhadora de TI, ela tem que se preocupar em ser esposa, em ser mãe, em várias outras questões que existem e que muitas vezes o homem não tem essa preocupação, não tem que pensar nisso. E por mais que ele pense e se preocupe, a sociedade não cobra dele, entendeu? Então, se é um cara que já faz essas coisas, muito provavelmente ele vai receber vários elogios, entendeu? Tipo, por exemplo, eu mesmo, aqui em casa, né? Eu também tenho filho, né? Tenho uma companheira. E eu lembro que quando eu levava ele pra escola, eu levava ele de busão, que o carro fica com ela. E aí, não tinha um dia que eu não subia o busão com ele, ele ainda era de colo e tal, que o pessoal não. Assim, ó, tinha gente que corria, levantava correndo do assento que tava para me dar lugar para sentar. E eu já cansei de ver mulher grávida ou mulher com criança em pé em ônibus, e aí quando eu reparo, obviamente eu levanto, mas que passava assim algum tempo e ninguém levantava, pessoal em assento especial, né, para isso. É, isso acontece demais. Eu também levo meus filhos de ônibus e a maioria são mulheres que levam e vão com as crianças de ônibus, né? E é por isso também, porque pensando nessa questão, uma coisa que o Infoproletários também fez, né? É sempre nesses espaços, quando a gente precisa fazer uma reunião aberta, a gente sempre, né, prezou muito pela participação, por exemplo, de quem é pai, poder levar os filhos juntos, né? Porque de repente é uma mãe trabalhadora que, meu, sabe que o companheiro vai jogar futebol, então ela vai ter que estar tá com as crianças. Então ela vai lá e vai ter um espaço para as crianças ficarem, e ela vai fazer a sua militância, vai ser ouvida, vai dar a sua voz, vai fazer. Então a gente sempre frisa isso muito nos eventos do Infoproletários, porque a gente realmente não é, a gente não quer ser mais um movimento de trabalhadores brancos, homens, entendeu? A gente realmente. Dá esse espaço, a gente quer que isso seja legítimo. Para ser legítimo, tem que estar com a participação das mulheres. E a gente agora tem crescido o número de mulheres, ainda bem, assim, contribuições muito importantes que têm dado um outros ângulos de debate para a luta, outras formas de luta muito importantes. E a gente conseguiu caminhar isso porque a gente realmente, como, por exemplo, né, tem empresas que falam que são sou diferenciada porque tem mulheres, a gente não pode ter se reproduzir isso, né? A gente não pode simplesmente fingir que é diversificado. A gente tem que ter as mulheres lá e para a gente tem que criar condições materiais. Então a gente vai ter espaço para a criança ficar, para quem é mãe que vai ter os filhos. Mas eu lembro de muitas vezes também que muitas mulheres não foram para cuidar, por exemplo, de pais, de irmãos, né? Então é porque a mulher sempre tem esse papel, né? Então ela tem que cuidar de alguém da casa, né? Se não é dos filhos, é do irmão, é do pai, né? É sempre cabe à mulher isso. Isso é impressionante que no, numa família tradicional brasileira, a mãe, ela acaba tomando o papel de mãe, inclusive do marido, né? Então ela que vai lá fazer comida, lavar roupa, lavar louça, se deixa o cara sozinho, o cara não sabe fazer nada. E aí isso resulta no quê? Aí fala assim, ah, não, a Fabi, ela tem que ganhar menos porque ela vai ter que sair pra ir na reunião da escola do filho, vai ter que sair quando o filho tá doente e não sei o quê. Daí se o marido da Fabi sai pra fazer isso, deixa o emprego dele lá e vai cuidar do filho, fazendo, nossa, que pai exemplar, como ele ajuda, né? Aí se a Fabi deixa de cuidar do filho pra ficar, nossa, mas Fabi, você é uma mãe horrível que deixou seu filho doente lá, mandou o seu marido cuidar e você tá trabalhando. Gente, ser mulher é perder o tempo todo, cara. Que É. isso? Você sabe que eu tive uma experiência super estranha no trabalho, no final do ano passado, no jantar da empresa. Eu trabalho numa empresa multinacional americana que tem em 40 e poucos países no mundo. E eu trabalho na sede da Suécia. E aí eu sentei num dos jantares que a gente teve ano passado com todo mundo daqui do norte da Europa. Casualmente sentei do lado de uma finlandesa, mais velha que eu, com filhos, tudo, e ela me contando, conversando amenidades, assim. E sei lá por que cargas d'água, ela falou, comentou alguma coisa e a gente entrou no assunto mulheres, trabalho, carreira, etc, né? E ela tava me contando, cara, olha que coisa louca. Ela me contou que ela sim. Que ela percebeu pela primeira vez na vida dela que existia uma diferença entre ser mulher e ser homem, prática na vida, assim, quando ela ficou grávida, aos 30 anos. Foi a primeira vez na vida dela que ela descobriu que ser mulher era diferente de ser homem. Por quê? Porque ela ficou grávida e ela não podia encher a cara nas festas que ela ia com o marido. Tipo, simplesmente. Tipo, cara, eu fiquei pensando assim, cara, que coisa louca, velho. Quem é essa pessoa que tá do meu lado? Pessoa que não existe, né? Finlândia, E você assim, falou? cara, eu tenho. Ela é da Finlândia, ela tá morando aqui na Suécia agora. E aí eu tenho esse tipo de conversa surreal, às vezes, aqui com as pessoas. E o contexto é muito louco, assim. Eu já contei pra Mona em outras ocasiões como é que é, mas assim, só o fato simples de que a licença parental é para os dois e ela é extremamente extensa, na minha opinião, comparando com o resto do mundo, já muda de figura, já muda o comportamento das pessoas no país inteiro. Sabe, eu tô falando da Suécia agora, né? Não da Finlândia. Mas lá, pelo que essa menina me contou, é igual, talvez até melhor que aqui. Porque assim, aqui tem a licença parental que é de 480 dias. E isso se chama parental, e não maternidade, ou, né, enfim. É parental porque é pros dois, né? Então ela é dividida entre os dois da maneira que o casal decidir. Contanto que é obrigatório que no mínimo 3 meses seja para cada um, entendeu? Então, tanto a mãe quanto o pai tem que tirar no mínimo 3 meses. O resto do tempo você divide como você quiser entre os dois. E você pode tirar essa licença parental até a criança completar 8 anos de idade. Você não precisa tirar quando a criança nasce. A não ser esses 3 meses obrigatórios. É, já, tipo, institucionaliza mesmo, né, que cuidar da criança que você trouxe, né? Exatamente. Tipo, na minha empresa e na outra empresa que eu trabalhei aqui, a segunda empresa que eu trabalho aqui na Suécia, é normal, assim, quando tem criança no escritório, que às vezes eles trazem as crianças, não tem o que deixar atrás, né? Não tem jeito. Traz pro trabalho, dá um papel, fica aí. Às vezes as crianças estão gritando, correndo. Cara, ninguém fala nada. Assim, a criança vai fazer o quê? E é normal os homens trazerem. E é muito normal também. Eles têm um benefício aqui que é de. A gente tem o sick day, né? Normal que quando você fica doente, você tem, sei lá, você tem um limite de dias, você pode ficar em casa sem justificar. Não precisa ir no médico trazer atestado. Você só fala, ai, tô mal, tô doente, tô de TPM, sei lá. TPM não, tô de cólica, sei lá, você fica em casa. E eles têm um outro que eu descobri agora, não fazia a mínima ideia, que é para quando seu filho está doente. Também tem um limite de dias, que eu acho que é 5 por mês, que você pode tirar sem justificar, né? Só dizer, ah, a criança tá com febre, vou ficar aqui. Isso é super normal, cara. E é muito louco que eu nunca tinha visto isso, mas os meus colegas que têm filhos, os homens, né? Os colegas homens, eles ficam conversando sobre, tipo, trocar fralda, sobre, tipo, a escola da criança, tipo, uma coisa muito louca. Eu nunca tinha visto. Isso tá tão distante da gente ainda nisso, que assim, tipo, o discurso que existe, né, e impera e tá sendo muito propagado para nós mulheres, inclusive, né, dentro da área de TI, é aquele lance da meritocracia. Então, por exemplo, essas reformas trabalhistas que tiveram, meu, eles aprovam Nossa. piamente, assim, tipo, ah, então tá, você não quer mais trabalho de CLT, sabe? E eles realmente não veem, assim, como, por exemplo. É importante para você ter um dia para você levar o seu filho até a escola, porque assim, a maioria são homens. Então, não a maioria, né? Mas assim, são homens. Então, eles não sabem o que é ter que levar o filho. Né? Aqui no Brasil, não sabe o que é ter que levar o filho que tá doente, né? O filho, ele vê no final do dia se tiver acordado, porque a mãe ainda não pôs para dormir, não sei por quê, né? E, tipo, eles não têm essa dimensão realmente, e são decisões assim. Por isso que foi aparentemente. Dentro da área de TI é tão comum assim as pessoas aceitarem. É um absurdo de eu ouvir uma pessoa, um cara falando assim que se a mulher dele ficasse grávida e ela ficou, ela tinha que sair da empresa, porque a empresa não tem que ficar pagando para ela porque ela tem filho, sabe? Então, é o nível de meritocracia que existe dentro da nossa área. Eu vi isso e eu vi coisas piores. Essa pessoa que é uma pessoa incrível, nossa senhora. Mas que reflete muito a nossa área, né? E aí as Não, e mulheres. assim, desculpa te cortar, mas é que teve uma mulher que estava numa convenção de mulheres desenvolvedoras também. Estavam falando sobre essa questão de maternidade, de mulher ter que se ausentar do trabalho por um período X, que acho que o mais longo é o da maternidade mesmo, exceto quando tem algum acidente, tira a licença por causa disso. Mas aí ela falou: meu, às vezes a empresa fala assim, não, a gente dá super uma licença maternidade aqui e tal, como se tipo, fosse um favor, né? E aí, quando a mulher volta, já tem alguém no cargo dela e daqui a pouco ela é demitida, saca? Então, tipo, Exato. nem a garantia de que você vai continuar no seu emprego depois da licença maternidade, que é obrigatório, né, por lei, você não consegue ter essa garantia. Exatamente. Então, exatamente porque eu acho que é aquela questão na forma, não só, né, na área de TI, que assim, existe o machismo normal, mas existe um machismo institucional também muito pesado, né? Que realmente o que eles querem procurar, né? Como você está procurando emprego, é um homem, né? Tipo, jovem, sem filhos, com saúde ainda, né? Que não seja deprimido, não, né? Não, que aguente aí ficar horas e horas, que vem das férias, né? Eu fico vendo lá no meu trabalho, porra, eu pego minhas férias 30 dias, cara, porque eu falo, porra, eu preciso ficar meu um bom tempo longe daqui. E o pessoal, os novinhos lá, os meninos novinhos lá, né, eles vendem as férias. Eu falei, mano, que loucura isso, cara. Mas é o estilo que eles fazem, é por isso que preferem os homens. É o grande problema de você não enxergar um ser humano, você enxergar uma força de trabalho e só, né? Que é tipo, você é um número, você tá aqui para trabalhar, para produzir lucro para a empresa e foda-se a sua vida. É, tô complicado, né? Sabe que alguns anos atrás, acho que faz uns 8 anos por aí, eu entrei para trabalhar numa empresa bem grande e tal. Desde o começo, o pessoal do TI tava lá por baixo da onde eu tava trabalhando. Eu falava, meu, fala pro chefe me chamar se tiver uma vaga e tal. Eu queria trabalhar com TI, não sei o quê. Não, nunca podia, porque a parte de TI da empresa, que era composta na época por 3 pessoas, agora acho que são 5, eles não contratavam mulher. E aí eu Como assim? insisti. É, simples assim, só contratavam Era tipo uma homens. regra não dita. É, exatamente. No lugar onde eu estava, eles não contratavam homens, só mulheres, que é uma outra, um outro departamento. E aí naquele departamento eles só contratavam homens, nenhuma mulher. E aí eu pedia, pedia, pedia. Teve um dia, um belo dia, que um dos caras que não era o chefe do departamento, ele falou assim: não, cara, não pode entrar mulher no TI. Eu falei: mas, meu, mas por que que não pode entrar mulher? Porque onde se ganha o pão, não se come a carne. Nossa senhora, mano do Ai, meu céu. Deus! Eu Nossa tive que ouvir isso. senhora, amigo. E aí, uns anos depois, abriu uma vaga de júnior no departamento de TI. Aí, como não tinha nenhuma pessoa qualificada dentro da empresa, eles queriam alguém de dentro da empresa, eles criaram um curso básico de TI. E aí, a pessoa que se saísse melhor iria ocupar a vaga, mas no cartaz desse curso, anunciando a vaga e tal, estava escrito que todas as pessoas podiam participar, inclusive mulheres, mas para a seleção da vaga só seriam considerados os homens. Ah, mano, fala sério, Como cara. assim, cara? Nossa, meu. Nossa, tô passado. Aí depois de um tempo, né, eu fui subindo onde eu estava trabalhando, naquele departamento, e aí eu estava como líder de um dos departamentos ali, e eu tinha reuniões com a diretoria e tal, inclusive com o chefe de TI, que na verdade é muito gente boa. E aí a gente falando sobre isso e tal, e quando ele soube da minha demissão, ele me mandou um WhatsApp, falou assim: ah, eu soube que você vai sair e tal, mas você já tem alguma coisa em vista? Eu falei: olha, eu vou tentar trabalhar com alguma coisa em TI em São Paulo. Falou assim: ah, mas você já tá certa de ir então e tal. Tipo, dando a entender que ele iria me chamar pra lá, sabe? Agora. Agora. Falei: não, agora eu tô indo pra São Paulo. É, agora que viu que estava perdendo uma boa profissional. Cara, inacreditável. É inacreditável. Não, absurdo, absurdo ter que ouvir isso. E o pior é que, assim, a gente, né, atualmente, dentro do TI, por exemplo, isso é considerado, né, sexismo, um assédio, né? A gente tem, né, assim, por lei, até por convenções e tudo mais. A gente teria como poder pegar e falar assim, amigo, nossa, eu vou encaminhar isso para a diretoria, né, e depois para o sindicato. Mas a gente fica tão, assim, é tão desconfortável você ir falar sobre assédio. E eu recebo muitas meninas, das mulheres que entram em contato comigo dentro da área de TI, assim, relatam exaustivamente abusos, assim, assédios, assim, de gente que vem abraçando. Meu Deus do céu, cara, se eu estiver trabalhando, alguém vem me abraçar, cara, eu juro que eu tipo, mano, eu quebro a cara da pessoa, porque coisa desagradável. Mas vem, e acontece muito, e as pessoas falam assim, pô, não, eles não têm coragem. Então você orienta o que tem que fazer, tem que tentar ter testemunha, tem que tentar tirar foto, gravar áudio, guardar e-mail. Só que é algo tão É desconfortável. cansativo, né? Exato, você vai chegar na diretoria e a diretoria fala, ah, mas é uma brincadeira, leva em consideração. Porque se você também não puder brincar, vai ficar um clima chato aqui. Você tem que aceitar a brincadeira, né? Você não falou não, tá, sabe? E aí, se você Aí leva que até o tá, sindicato. a gente acaba tendo que engolir, porque primeiro que a gente é desacreditada quando a gente vai denunciar até mesmo estupro. A gente é completamente desacreditado. O pessoal: não, mas não foi bem assim, não sei o que. E você sabe que, tipo, a luta que você vai ter que fazer para as pessoas reconhecerem que aquilo que você sofreu foi assédio, que deixa as pessoas desconfortáveis, que é ruim, que não sei o que, é uma luta tão gigante que, às vezes, como indivíduo, você dropa, tá ligado? Você fala: não, cara, eu não quero, eu vou só esquecer esse assunto. Exato, não, Só que porque isso já é é outro horrível trauma, para a né? sociedade. É um outro trauma que você vive. E assim, a gente teria que, por exemplo, poder ter um sindicato que fosse forte, né? Um amparo em relação às teias de proteção ao trabalhador, que desse um amparo para a gente poder realmente, né, pegar. Eu vou falar sinceramente, sabe? Colocar esses caras no lugar dele. Porque assim, uma pessoa que, meu, um animal desse tipo, não tem que estar assim, andando por aí ganhando dinheiro. Entendeu? Pessoal, meu, tosco pra caramba, entendeu? Tá pegando lugar de pessoas que realmente mereciam estar numa vaga legal. O cara que fala essas coisas que você ouviu aí e como outros caras fazem. Só que não existe. Então, assim, até isso a gente tem que pensar em mudar. Até as formas de as teias de amparo ao trabalhador, a gente tem que pensar em mudar. Só vai mudar quando tiver mulher também lá. Então, assim, se é a questão de a gente não ir pro letrado, a gente não, a gente dá algum tipo de, né, auxílio para saber em relação a algumas coisas, né? Mas, por exemplo, o nosso sindicato teria que ser um sindicato também que pautasse essa questão da mulher. E aí eu vou dar uma provocada, o pessoal do Info fala que eu tenho que ir com calma com isso, mas eu vou falar. Eu fui numa reunião, numa assembleia do sindicato, né, de São Paulo, dos trabalhadores de TI de São Paulo. A mesa estava lá com os senhores, e antes de começar a assembleia, ele falou assim: eu vou chamar uma mulher aqui para colocar uma mulher na mesa. E chamou uma mulher. Só pra ficar lá na mesa, entendeu? Quietinha lá, só pra foto, sabe? Então, assim. Ai, que bonito, que lindo. Exato. Então, assim, é só pra ter a diversidade na foto. Então, assim, além da questão da gente ter que enfrentar dentro do nosso trabalho, a gente também tem que buscar esse espaço de representatividade também políticas, também, como trabalhadoras também, né? Porque senão vai ficar sempre nessa meia luta, né? Não vai ser completo, né? Sabe que um tempo atrás teve um podcast que era sobre games. E aí as pessoas estavam falando, nossa, mas eu precisava de mulher que manje de game, blá, blá, blá, porque tem que ter mulher, só tem homem, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas aí você não pode chegar e chamar qualquer mulher só para ter uma mulher no seu time para dizer assim, nossa, olha como nós temos mulheres aqui. Porque aí a mina vai estar lá, não vai manjar, não vai saber nada para falar, ninguém vai dar espaço para ela falar, ela também não manja do assunto. E vai ficar assim, nossa, mas mulher tá ali, mas mulher não manja nada de game mesmo, né? Não dá, cara, não dá, não dá. É, e o que eu acho importantíssimo, as pessoas que estão organizadas em movimentos de luta, em movimentos de resistência, em movimentos sindicais, no que seja, ter essa consciência, entender isso, né? É, sei lá, você precisa criar um ambiente que seja propício para que as mulheres possam argumentar da mesma forma que os homens e que quando elas argumentem contra o que você está dizendo, elas não sejam chamadas de histéricas. Ou de, né, que sejam sugeridas, ah, você tá brava? Não precisa ficar brava. Precisa criar um ambiente onde as mulheres possam conversar e trocar ideia e, sei lá, você cria um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, onde a mulher saiba que ela vai entrar para conversar sobre aquele assunto do movimento e não vá ficar sendo assediada ou chamada para sair de forma gratuita por quem ela nem conhece. Então, essa é a importância desse debate, né? As pessoas que deveriam ter essa consciência, porque elas já estão se organizando para enfrentar um sistema que também as oprime, embora elas não, né, falando do homem trabalhador, ele não sofre machismo, mas ele sofre diversas outras formas de opressão, né, que o próprio capitalismo impõe. E ele, como trabalhador, ele tem que ter essa consciência que se ele não for parceiro nessas horas das mulheres, se ele não souber se colocar lado a lado com elas, não, a luta é em vão, não adianta nada o que ele está fazendo. Porque se ele está olhando só para o próprio umbigo. E olhe lá, porque na verdade isso é um tiro no pé, né? Porque vai acabar voltando contra ele de alguma forma, né? Se a classe trabalhadora não tiver unida como um todo, não adianta nada o que ele está fazendo ali. Então, eu tive num congresso também, e uma diretora da área de TI de uma empresa muito grande falou o seguinte, que ela estava buscando mais mulheres para o quadro de TI, porque a diversidade não é só bonita, mas ela é lucrativa para a empresa. Porque quando você tem uma diversidade de funcionários vindos de situações de realidades diferentes, você tem pessoas LGBT, pessoas negras, e mulheres e todo tipo de pessoa, você vai ter vivências diferentes que vão pensar de forma diferente e vão trazer resultados diferentes. E aí, beleza. É muito legal ter falado isso e tal. Só que aí a gente vai encarar a realidade que eu falei lá no começo do cast, que as pessoas buscam mulheres que tenham um conhecimento maior, não pegam uma mulher de baixo para crescer na empresa. Isso não acontece em todos os lugares. E aí tem o Mamilos, que saiu há um tempo atrás, que elas falam sobre baixar a régua. Por quê? Nós mulheres somos socializadas como mulheres e a partir daí nos são ensinados ou privados determinados tipos de coisa. E através disso se reforça que mulher é sensível, que mulher é emocional, que mulher é desprovida de lógica, que, sabe, todo esse tipo de coisa. Quando isso é reforçado pra a gente é estimulada a buscar determinados tipos de profissões ou segmentos, mas direcionadas geralmente à área de humanas e tal, dificilmente para uma hard science ou ciências desse tipo. Então, você vai ter mulheres que tiveram muito empenho e vigor para sair dessa situação e falar assim, não, cara, mas espera aí, eu gosto de tecnologia, eu gosto de whatever que mulheres não são estimuladas a gostar. E aí elas estão saindo muito atrás nessa corrida. Então a gente vai ter que aprender a baixar a régua para as mulheres poderem entrar, entendeu? Você quer na sua empresa a diversidade que traz lucro? Você quer na sua empresa ter mulheres no seu quadro para sua empresa parecer bonita? Baixa sua régua, mano. Começa por aí. Esse lance de acompanhar as mulheres é bem real mesmo, porque assim demorou um tempo pra gente começar a ter mulheres sêniores. Assim. Pra ser sincera, no Brasil eu vi pouco. Porque assim, quando eu mudei pra Suécia, eu notei que eu via mais mulher no Brasil trabalhando com TI do que lá, do que aqui, né? Eu estranhei até. Apesar de que agora o ambiente que eu tô até tá bem equiparado, mas logo que eu cheguei, os ambientes que eu ia, eu não via tanto, assim. Não é em todas as empresas, sabe? Se não me engano, o número aqui tá em 26, 30%, mais ou menos. Não tô certa, mas tem que checar. E no Brasil, né, que vocês falaram, tá tipo, sei lá, 42. Realmente, a minha impressão tava um pouco de acordo com a estatística. Mas eu só fui ver mulheres mais sêniores na área de desenvolvimento, especificamente, aqui. Eu só fui ter contato com mulheres, assim, massivamente com mulheres que já passaram dos 40, 45 e continuam ativas trabalhando como programadoras aqui na Suécia. Então, assim, eu acho que realmente tem um gap, a gente tem muita mulher que está começando, a gente tem muita mulher que está, sei lá, 3, 4 anos na área, e poucas que estão aí há 15, 20, 30 até. Então, as empresas têm que ter esse esforço, sim, de pegar as meninas que estão começando, pegar pela mão, fazer mentoria, dar uma força, porque a gente precisa ter essa representatividade, né? Sim, e assim, tem um amigo meu que ele trabalha com a contratação de uma empresa de TI também, e ele tava me pedindo uma consultoria feminista, porque diz ele que todo esse tempo ele nunca recebeu um currículo de mulher pra ele analisar. E aí eu fiquei tipo, mano, tá, você nunca recebeu, será que não tem mulher na TI? Ou será que é alguma coisa na sua empresa que não tá atraindo as mulheres? E aí, você quer atrair mulheres? Você tem que ouvir mulheres. Não adianta você falar assim, nossa, mas reclamaram porque eu escrevi programadores e não programadoras. Falei, mano, se, pra você pode ser uma crítica boba, mas é uma mulher que tá reclamando, é porque faz diferença. Então, cara, só escuta, escuta e absorve. Você quer trazer uma pessoa diferente, ela não vai pensar igual a você. A gente teve agora esses tempos, o. Não sei se vocês assistem o Choque de Cultura, mas o. Choque de Cultura foi receber algumas críticas sobre O machismo choque de e cultura é foi o quê, muito legal a Mona? resposta do Rogério. O que que é o choque de O cultura? Choque de Cultura, você não sabe o que é o Choque de Cultura, Nissa? Eu Choque sei, de eu não sei se as Cultura é pessoas um sabem. programa. Ah, o Choque de Cultura é um programa sobre entretenimento e cinema com os maiores nomes do transporte alternativo do Brasil. E eles têm talento para isso. E aí o Rogerinho respondeu essas críticas sobre machismo e tal, falou assim: olha, a gente não quer calar ninguém. Então, assim, nós somos homens e se vocês estão falando que é isso, beleza, a gente vai escutar as críticas. Vocês não estão errados em criticar, sabe? É esse tipo de coisa que as pessoas têm que se abrir à crítica. Então, se você é homem e uma mulher está reclamando que está sendo machista, em vez de você falar assim: ó, não, mas espera aí, foi só uma piada, para, velho, só reflete. Só isso. Isso já seria, por mais que pareça pouco, já é muito, né? Bom, vocês querem finalizar com alguma coisa que vocês acham essencial que ficou de fora? Eu queria mandar um recado. Eu quero reforçar que esse papo de TPM tem que acabar. Só se for pra falar viva a TPM. TPM vai pôr ordem no mundo. É, meu recado vai para você, homem, que está escutando agora. Quando uma pessoa falar para você que você falou foi machista, o que você falou foi sexista, o que você falou não foi legal, para, antes de qualquer coisa, para e analisa o que a pessoa falou. Ela disse que o que você falou foi machista, ela não tá falando que você é machista, ela não tá acusando você. Provavelmente, assim, pode ser que você seja machista, mas não quer dizer que você seja, entendeu? Então, assim, antes de você vir com 5 pedras na mão e dizer que o que você falou não foi, bota a mão na consciência, escuta quem tá falando e tenta entender o que, que a pessoa quis dizer com isso. Pergunta pra ela por quê. Pergunta mais coisas sobre o que você falou e incomodou ela. Excelente dica. Aí é só falar também que o trabalho é importantíssimo para exatamente para as mulheres poderem parar de sofrer diversos tipos de abuso que a sociedade impõe a ela, né? O abuso financeiro, psicológico, né? O que dá a independência. As mulheres sempre tiveram no mercado de trabalho, eu sou muito contra essa história de falar que entrou no mercado de trabalho, né? Porque as proletárias sempre estiveram trabalhando. E para a gente conseguir realmente, um dos lugares de luta importante para a gente realmente derrubar esse patriarcado, para a gente derrubar essas violências contínuas e estressantes e que a gente sofre, o ambiente de trabalho é muito importante. A gente tem que saber quebrar essas instituições que trazem isso pra gente, que reproduzem essas ideias e que tentam nos deixar num lugar que eles acham apropriado, né? Então, combater o machismo institucional é uma luta importante também dentro do feminismo. E eu também quero deixar mais um recadinho, que se você é homem e você quer ajudar a luta do feminismo, você quer incluir mulheres no seu quadro, seja ela de trabalho ou mesmo no seu podcast, ou whatever que você faça, não faça isso apenas quando o assunto se referir à mulher. Então, assim, a gente, além de mulher, nós somos várias outras coisas, como profissionais de TI, por exemplo. Então, quando você for falar de uma outra coisa que não envolva ser mulher, se preocupe em chamar mulheres. Não só para falar sobre feminismo, para falar de qualquer outra coisa. Chame mulheres, a gente precisa de representatividade. Faz um jabá aí, Mona. Gente, eu tenho um podcast que é do É Pau e Pedra, é um spin-off chamado Pergunta de Quinta. Nós respondemos perguntas sobre feminismo e veganismo. Geralmente é mais sobre feminismo, porque as pessoas perguntam mais. Mas enfim, tem alguma dúvida sobre feminismo ou veganismo, pode mandar. Eu vou falar pro João colocar o link aqui no post. Perguntem pra gente, a gente responde com o bom humor que a gente conseguir. Perfeito. Acho que foi um ótimo papo, pessoal. Bom, recadinhos da paróquia aqui de final. Para quem quer conhecer melhor o Infoproletários, pode entrar lá em facebook.com/infoproletários, a nossa página. Lá você vai ter acesso ao que a gente costuma compartilhar, tanto notícias da luta da nossa categoria, das nossas conquistas, das nossas demandas, o que a gente quer, como memes, né? Porque memes também fazem parte da vida e são importantes. A revolução será com memes. Além disso, a gente tem o grupo do Infoproletários no Facebook também, onde a gente aprofunda mais alguns assuntos que às vezes a gente não consegue aprofundar só na página. A página seria a nossa vitrine, mas daí lá no grupo a gente consegue uma discussão e um debate melhor sobre alguns assuntos que demanda mais tempo, que você pode achar em facebook.com/groups/infoproletários. A gente tem o nosso chat público, então o link do nosso chat público no Riot tá na descrição aqui do podcast. Os links de algumas coisas que nós falamos aqui, algumas estatísticas também eu vou deixar lá. E é isso, pessoal. Se você ainda não faz parte tanto do grupo, não curte a página, quer conhecer melhor sobre o movimento, dá uma colada lá, veja o que a gente tem para falar. Principalmente você, mulher, quer lutar e precisa de um espaço que você... Aliás, nos ajude a construir esse espaço, né? Então é interessante que vocês apareçam por lá. E é isso. Acho que até o próximo episódio. Tchau. Um abraço e tchau, tchau. Tchau. Mandem perguntas pro Pergunta de Quinta.